35488, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. 5488, sim. Cobre barreiras. Bora, bora. Autorizado barreiras 340, vai prosseguir direto Dedó, após direto Zambi, após direto Ilpurri, após conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo Aldo, após o primeiro fixo Dedó, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5046, o código 1935 ao controle. 340, autorizado, conformado do plano, Dedó, Zambi, Momo, direção Aldo, 5046, tá correto, passarei do chão para pushback e acionamento. Ok, perfil bom, subindo 340, 6314. Gente, Bravo que risque, mantenha a escuta até o corte, boa tarde. Solo Gol, 1399, posição 7, pushback acionamento. Autorizado, são três destaques. Valeu. P5488 no solo, 30, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. Ação para 180, aceito 200. 200. Autorizado conquista, 200, vai prosseguir direto na rota, subida árvore após árvore elefa, primeira curva direita após a decolagem, 5060, o código 5060, e o controle em 119, decimal 35. Aguarde para o cotejamento. Trip 5488, tá na minha escuta? Afirmativo, livrou na sua escuta. Táxi autorizando, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Trip 5219, coteje, por favor. Sim, aprovado 200, subida Abo, transição Elefa, após direto de conquista. 5060, o telefone, 1935, o controle. 5299, protegimento correto, só tempo de cheque acionamento. 5299. São 3217, repita as informações, por favor. Aguarde para início, tá? Comandante, boa tarde, Bruno 395. Bola 395, desce para nível de voo 060, via chegada mar. Nível 060, via Mari. Pode aprovar o SAP da presente? Negativo, Goma 395, número 2 na aproximação. Número 2. Passageiro, então, via Seda, Mari, para 6. Objeto 5729, autorizado linha, decolar pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Decolagem livre, o objeto 5729. 399 para o táxi, com 134 a bordo, alternativa Galeão, autonomia 0418. Qual autonomia, por favor? 0418. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, fundo de 0, chame torre 286. Pátio de Alfa, 0, 286, com 399, boa tarde. Boa tarde, está 327, pode esperar na 0.3217, pesado da linha A, mantém pistola 0, estimado de decolagem de 2 minutos, devido à aeronave, mesma rota, mesmo nível. Sim, mantém, alinhar, mantém, na 1.0, está 327. Controle. Afirmativo, o senhor está livre de restrições na descida, desce a 2 mil pés, o ajuste 1013, livre final LSXR, reporte estabilizado. Decola alto. Azul 4206, aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce 50. Chegada Mari, desce 050. 1395, livre de restrições, à frente desce a 3 mil pés, ajustado 1013. 3 mil pés, livre de restrições, voo 1395. O voo no 395 está efetuando algum desvio? Desviamos só um pouquinho aqui, a esquerda já está metendo agora. Se o senhor desejar, pode voar da ITAP da presente. Ok, da presente ITAP, muito obrigado. Olho WebJet 5729, na saída da EL. Web 5729 está sob contato radar pela 360, da presente para de Leda após Leda Bridge. Leda após Bridge. Bloco Fatango rotatória, reporte do Alcaródromo. Sul 4118, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251 no 3325, obrigado. Certo. Xener 6314, chama Recife no 2545, alternando 1-2685. Momo, após Momo, só uma coisa que era correção aqui, foi o meu mesmo, Cóquibo, Kilo, Oscar, Bravo e Uniforme, e após direto. De novembro, não foi autorizado a linha Xam pronto para decolagem. Autorizado via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, vai chamar a torre 186, Mike Romeo Vitor. Em 2007 copiou, foi? Voo 399, autorizado a linha, mantém pistola 0. E mantendo no 0, voo 399. número autorizado decolada, pista 17, vento 150 graus, 07 nós. Três, dois, zero, sete, decolado, 238, controle, 119, sal, 35. Carafa, prossiga. Carafa, está autorizado sobrevoo no, na área de Salvador, a 1.000 pés, reporte através da farol da barra. Informação, ajuste em Salvador 1013. Salvador 3217, decolando, curvando a direita 317. 3217, doação, está sob contato radar, Salvador 360, do presidente, após o lei da Brigitte. Quando lê, da presente, 3279. Autoriza o 5729 lá direto, Brigue, da presente? Boa de coordenação com Recife, web 5729. Tá bom. Ok, 03, completa final, chama a turma, 98, meia dúzia. Mike Romeu Vitor, siga em frente, um ponto esperado no zero, acuse. Se eu quiser três, pedir aproximação, guardando pista livre. Por exemplo, em November Alpha mantém o setor norte, guardando devido ao tráfego adequado ao no zero, e mantém a escuta permanente. Não aguarda aí, 399 Golão 399, autorizado, decolado, pistão na 0, vento no 50 graus, 08 nós. 10, com controle? Vou passar um controle? Passa agora um 360 pela sua direita. Temos o tráfego do Índia November Alpha. 360 pela direita, arrumando a montada. Você tem condições de subir para 1.500 pés? Positivo, acessando 1.500 pés. Vamos uma aeronave no setor norte, a 2 milhas da cabeceira, 1.7 a 1.000 pés, Romeu Papatango, suba para 1.500 pés. Gol no 395, desce para 2.000 pés, ajustado 1013, livre final, SXT, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1013, reportado estabilizado, gol 1395. Gol no 399, decolado aos 42, controle 119, só 35. 1935, gol 399, boa tarde. Índia November Alpha, controle? Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, suas intenções? Corredor Sé, afastamento 20, milha. Corredor forte, você vai girar agora para o corredor forte, mantendo 1.000 pés. Tem uma aeronave na posição de 2 horas, 4 milhas, 1.500 pés. Índia November Alpha, mantenha 1.000 pés, seguindo de imediato o corredor forte. Corredor forte, mantendo 1.000 pés, da aeronave acima, graças, topo. O mesmo patrão da presente rotatória, mantendo ainda 1.500 pés. Roda rotatória, o mesmo patrão. Azul 4206, desce a 3.000 pés, ajuste 1.013, está livre de restrição. 3.013, sem restrição, Azul 4206. Controle Salvador, boa tarde, com 399, saída da EL. Gol no 399, está sob contato radar, sobre o 360, da presente Leda, após Leda Bridge. 360, direto Leda, Leda Bridge, com 399. 729, chama Recife no 251, alternando no 3325. Vai, Recife, por favor. No 251, alternando no 3325, você agora é para Recife. Azul 4206, iniciando redução 209. Iniciando a redução, azul 4206. Restrição nível de voo 340. 340, aguarde coordenação. Gol no 399 da presente proa de Leda. Quando Leda, gol 399. Primeira curva direita após a colagem. 5056 é o código. 1935 é o controle. 7 autorizado, nível 360, pela Unipar de Zubo 17. A subida Argos, após Argos Elepa, curva à direita após a colagem, 5056 São Pontos, 1935 controle. Correto, chama para prospecto no meio. Chamaremos. Solo no 077, já está no meio do portão 8. Aguarde no 077, é o número 2. Número 2, aguarda. Sinal de SXR, aporte estabilizado. 2010-2013, combate estabilizado, 2406. Controle, chama azul, Romeu Papatango na rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango chama a torre no 86 dúzia. Chama a torre, Romeu voltando. Meu patango, Salvador Visual, ajuste 103, vento 140 graus, 08 nós, reporte o ingresso na final da 17. O Mike Romeu viu, decolado 4.000, controle 119, decolado 35. 11935, grato, Mike Romeu Vitor, até a próxima. De alto, ponto de espera, chame torre 186, passarei do 2231. O Mike Romeu Vitor está sob contato radar, sobre o 380. A saída é a da El, da presente está autorizada a proa de Leda. Temos dois tráfegos à sua frente, acentuando o mesmo perfil da saída. Subindo para o 37380, pro de Leda, Michael, meu vento. Estabilizado, LS, azul 4206. Azul 4206, completa final, chama a torre no 8612. 286, 14206, boa tarde. Boa. Luna 399, da presente está restrito nível de voo 340 pelo Centro Recife. Restrito 340, bom 399. Mike Romeu Vitor, restrição nível de voo 340 pelo Centro Recife. 340, Vitor. Passarei, daí tem que ser editado, passarei, passa 180. Ativo. Vento no 40 graus, 07 nós. Pouso autorizado, Romeu Matão. Ah, tá meio complicado mesmo. Não tem nada não, pode prosseguir, depois faz 180 aí, e aí de alto, ponto de espera, chame todos os dois. Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, curtir aproximação, reportarei o eixo de aproximação da 10 livre, informo o tráfego para pouso da 17, a uma milha da cabeceira da 17, ajuste 103, aguardando o eixo livre. Aguardando, azul. 4206. Gol na 395, no solo das 48, direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, 395. Até 2231, mantém ponto de espera. 39. Até 2231, mantém ponto de espera. 399, chama Recife 1251, alternando no 3325. 251-3325, bom, 399. 276720. Salvador, objeto 6720. Objeto 6720, boa tarde, acendo a identificação dessa 4 mil pés, a chegada é bom. 4 mil pés, bom, 6720. 89. Autorizado de pouso, pistão 0, azul 4206. O senhor está onde? No pastor? Eu bati. Autorizado, sempre em espaço. Sempre autorizado, grato. Tacto 10, 77, 162, alterna Capinha, 3 horas e 50. Taxi e Apache de Alfa, ponto de espera, chame torre 286. De Alba, 26, Acelera 223, autorizado, deve manter pista 1 na 0. Primeira nave. Zero no 51. Direto, confirme seu POB. Meia no solo 851. Direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. 4201. Corredores, o ajuste em Salvador 1013, mantendo no 1510. Algum gol da pintura laranja? É mais seu. Após o mesmo, o senhor ingresse via Juliette, portão 03. Após o tráfego de companhia, Juliette, para o 03. Solo Salvador 4206, Librona Fox. 4206, táxi autorizada, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 4206. Mike Romeu Vitor vai cruzar 1140. Cliente, aguarde para transferência de comunicações, Mike Romeu Vitor. Guarda, viu? Salvador, o 5219 está pronto para o táxi, tem um de 57, autonomia de 3 horas e 50, alternando Salvador. Bom, 077, cuidado de manter pista no 0. Carinho, mantém no 0. 1-1-3-3-2-5, mais uma vez, até a próxima, graças. Tá. Salvador, boa tarde, Marcelo 2231. Saída 2231, muito boa tarde, está sob contato radar, Sabel 340, saída Momo, Código Barreira. Afirmativa, 2231. 0773 da linha, decolar pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Ajuda? Autorizado, então, aproveitado, esperando o número 2 na aproximação, temos outra nave, setor norte. Afirmativo, como número 2, salvando o estado, 3560. Desvio 3560, reporta o término. Voltará quando voltar lá pro editar. Autorizado ingresso no pátio 1, taxiway Índia Alfa até o ponto de espera da 10, chame torre 1 no nosso decimal 6. Atente para o parqueamento do Embraer da Azul para o portão 03. Teste avistado, depois do ponto de espera 1 no 8-0, 5219. Grato. Para 3.000 pés, o ajuste 1013. Tem 3.000 pés, 1013, né? Beleza. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés. Estou recebendo 1.800 pés de modo Charlie. Vitor Juliette está mantendo 1.500 pés. Vai fazer um pet de transponder. Todo Pacó pegou no 755, ciente da informação Terra. 925 no 1. 925, autorizado push, reporte para o taxa. Reportarei taxa, 925. 1755 para a cópia. Bruno 75 para confins, autorizado nível de voo 360, via Anfezulu 16, decola da 10 após curva à direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 1 no 935, torre 1 no 8.6. Estou na guarda. Obrigado. Controle, Vitor Juliette. Vitor Juliette, prossiga. Juliette ainda recebeu 1.800 pés. Você está ainda rolando para a base, está fazendo a verificação, mas está na 1.500 pés de 1.013, certo? Sim, então o ajuste permanece 1.013. Sim, aqui, eu vou lá na direita da base. Estou voando para o agitado, descendo para 050, está 3560. 19, utilizado a decolar pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Aeronave modulou controle? Primeira aeronave modulou controle anteriormente? Mike, Eco Delta, confirme. O senhor está regressando a CTR no meu pé, pronto, farol de tapão, reporte no ideal de descida.